iniciativa dessa, né? Eu costumo até dizer aqui, né, que o viveiro da Mata Atlântica é uma das ações mais lindas e importantes para a região, para o país e para o planeta. E aí eu pergunto, eu estou exagerando? Nem um pouco. Mas tem uma curiosidade, né? Eu até falei, citei o exemplo das casas que não têm árvores, né? Mas essa foi uma questão que foi mudando com o tempo. Eu lembro, na minha casa tinha um ipê amarelo. A igreja de São Roque ficava de frente. Eu morava na rua Piauí, lá em Olaria, no alto, lá no Bela Vista, a rua mais alta, já fazendo fronteira com o Sanatório Naval, e tinha um ipê jovem. Eu subia nesse ipê. E na igreja de São Roque tinha um já mais maduro, né? Lindo, belíssimo. Quando floria, era um cartão postal. E as casas, nós tínhamos muito pé de goiaba, tínhamos Jabuticaba. jabuticaba, parece que era obrigatório ter um pé de jabuticaba em cada casa, né? Tem gente que não sabe o que é ter um pé de jabuticaba no quintal. Pois é, na casa do meu sogro tinham dois pés de jabuticaba, depois acabaram sendo cortados com o tempo, enfim. Essa cultura foi mudando, né? Eu percebo isso, a cidade foi crescendo e as pessoas foram mudando o hábito de preservar as árvores no quintal, o que é muito ruim, né? O pé de laranja era algo também muito comum nas casas, um pé de limão, você Araçá. araçá, pitanga. Eu, quando morei numa outra casa, antes dessa, na penúltima, antes dessa que eu moro atualmente, eu tinha pitanga, tinha bananeira, tinha uva, tinha uma série de coisas assim, além de uma hortinha. Aí eu mudei, eu tenho lá um pé de araçá, tenho um pé de limão, tem dois, aliás, diferentes. Não tenho mais frutas porque eu tenho um pé de pocã, porque o espaço é muito pequeno. Ainda assim, com a minha netinha, eu fiz uma muda de cambucá. Assim, a gente tem que exercitar isso, né? E fico sempre estimulando, mostrando para elas o que que é, vendo crescer, fazendo a sementinha. Eu não sei, tem uma questão que eu acho que é didática, né? A gente precisa voltar a essa didática de ensinar as crianças, além de reeducar os adultos, né? Porque os adultos acho que perderam o caminho da preservação, do cuidado, de manter na sua casa uma árvore. Isso. E, se não me engano, hoje vocês conseguem produzir lá no viveiro mais de 300 espécies, é isso? É, mas esse é o resultado de um trabalho de mais de 10 anos. Nós aqui, né, temos a grande felicidade de ter na região um identificador botânico, Bruno Ferrari, que é um talento nacional, uma pessoa realmente espetacular, que ajuda muito na identificação botânica. E com isso, a gente conseguiu ir amealhando matrizes de várias espécies. Agora nós estamos entrando no mundo das bromélias, forrageiras, mas tudo você tem que aprender. Elas não se faz tudo assim, não é tão diferente assim também, mas você tem que aprender. Você olha para a cara da orquídea. Não é uma questão de entrar na floresta, pegar a orquídea e botar na sua casa e dizer que ficou lindo. Isso é um crime ambiental. O que você tem que fazer é entender como você pode reproduzir aquela orquídea subindo na árvore e pegando uma sementinha para você conseguir fazer essa orquídea em outro lugar, né? Nós entrevistamos aqui um especialista, né? O Jorge Gachin, que entende muito de orquídea e de bromélia. Inclusive, tem uma bromélia que é específica aqui da região, e numa descoberta dele, acabou, não foi até vontade dele, mas o estudioso que identificou batizou a orquídea com o nome dele. Então, ele até foi homenageado nesse sentido pela descoberta que ele fez. Então, nós temos muitas pessoas, aliás, nem tantas, né? Mas temos algumas pessoas importantes, assim como você, dedicada ao cuidado, à preservação, ao estudo, né? À pesquisa. Inclusive, Cláudio, eu vou pegar o contato do Bruno Ferrari para que no futuro a gente faça um programa com ele também. Não é Verdade, uma ideia verdade. boa, Marina? Excelente. Muito boa E ideia. ele se dispõe a vir e participar, você acha? Acho que sim. Ah, que bom. Marina, deixa eu te fazer uma pergunta, porque quando a conversa é boa, O tempo voa. e eu acho que essa pergunta é fundamental, né? Como fazer para agendar uma visita ao viveiro da Mata Atlântica? Vamos supor, eu sou professor de uma escola e quero levar meus alunos lá para conhecer. Como é que eu faço para agendar? Ou eu, pessoa física, quero ir lá visitar, se preciso agendar ou não? Como que é? O viveiro fica aberto todos os dias, de segunda a sábado, de 8 às 5, ele fica aberto à visitação pública, qualquer pessoa que entrar vai ver qual a semente que a gente está fazendo hoje. A tecnologia de produção, principalmente das árvores, é muito fácil. Então, em 10 minutos eu ensino você a fazer a muda das suas árvores, se você quiser. E os professores podem observar o lugar e ver como eles poderiam aproveitar isso para o ensino. É aberto ao público, a visitação pública é um ponto turístico da cidade, faz parte da cadeia turística Altos da Serra Mar. Tem uma placa na porta dizendo: você é um turista? Entra aqui. Bom, então você que é professor, ou se não é professor, mas você que tem o seu filho na escola municipal... Ou é coordenador pedagógico... Está acompanhando o programa, fala para o teu filho: olha, professor, vamos levar a gente lá no viveiro da Mata Atlântica, vamos combinar com a turma, vamos dar essa estimulada, porque eu acho que é muito importante para a formação da juventude, né, nesse ambiente, conhecendo a realidade do município, que muitas vezes, Marina, o estudante de Friburgo, em razão de problemas até econômicos e sociais... ainda não teve a oportunidade de visitar o Teatro Municipal, não tem uma política pública para levar o estudante num espaço de cultura. Né? Deixa eu te contar uma história. Eu fiz um projeto com os alunos uma vez e a gente circulou pela cidade, pela Praça Getúlio Vargas, e em cada ponto a gente parava e ia conversando sobre acontecimentos ou sobre o significado de cada monumento daquele. E um aluninho virou para mim no final e falou: professor, eu passo aqui todo dia, nunca tinha visto isso. Pois é, não foi estimulado a ver. Da mesma forma, eu estou sugerindo aqui, para você que está nos ouvindo, a fazer a visita ao viveiro da Mata Atlântica, com esse olhar, né? Se libertar um pouco dessa visão urbana e olhar a questão ambiental, o trabalho que é realizado, e ali você vai aprender muito, com toda certeza. Olha só, o Ricardo Mansur voltou aqui, ó, os chamados projetos de habilitação popular, de habitação deve ser, nunca inclui um mínimo de tratamento paisagístico e arborização, infelizmente. É isso que eu chamei a atenção. E é verdade, o Ricardo está absolutamente certo e sintonizado. Expedito, eu já vou aqui encaminhando para as minhas... Porque quando a conversa é boa... O tempo voa, não tem jeito. E a Marina já está intimada a voltar. Pois é, muito bom o debate aqui. Aliás, o debate, essa conversa, né? Não houve debate, houve uma conversa cultural, educacional, didática, pedagógica com relação à questão ambiental. E você que está acompanhando... Se tiver dúvida, pode mandar mensagem, a gente vai responder, vai colocar você em sintonia com o Horto da Mata Atlântica, o Viveiro da Mata Atlântica. Visite o Viveiro da Mata Atlântica. É isso. Então eu quero aqui agradecer ao Lula Siqueira, nosso companheiro. Lula lá e Lula aqui. Nas ondas da Rádio Comunidade. Você, meu companheiro Expedito, que me permite participar desse programa, da gente fazer essa discussão cultural, política, social, econômica, todos os assuntos entram aqui com os nossos convidados. Agradecer a Marina essa oportunidade de mais uma vez aprender um pouquinho com ela. E a você que está nos acompanhando todas as sextas-feiras, de 10 às 11 horas, e no domingo... Meio-dia. Meio-dia, exatamente. Tem a reprise do programa. Não deixe de participar, compartilhe com seus amigos, curta o programa da rádio, entre lá no link da Rádio Comunidade, dê lá um compartilhe. Ok. E participe, porque é muito importante a divulgação da rádio, do programa e esse trabalho que ela faz. Lembrando que essa rádio ela foi fundada há alguns anos por mulheres. É um projeto chamado Projeto Pré-A, que inaugurou a Rádio Comunidade com participação feminina, com debate, um programa aberto, não era só de mulheres, mas essencialmente construído a partir da iniciativa das mulheres que atuavam aqui no movimento social em Nova Friburgo. Então fica aqui o meu agradecimento, a minha homenagem às mulheres e convidando você a sempre nos acompanhar nas ondas da Rádio Comunidade 104,9 FM. Perfeito, perfeito. Dizendo que a Rádio Comunidade é uma trincheira em prol da boa comunicação e da democracia nos meios de comunicação no Brasil, né? Viva a Rádio Comunidade. Marina, suas palavras finais. Você tem, deixa eu ver aqui, 24 horas para ela, é um bom tempo. Infelizmente, quando a conversa é boa, o tempo voa. Um minutinho aí para as suas despedidas, dizendo que você está intimado a voltar. Muito obrigada, vou voltar com muito prazer. Gente, olha só, abaixo a cegueira verde, abaixo. O que você está olhando não é um monte de coisa igual. Para, observa. Nós temos a maior biodiversidade do mundo. Presta atenção, não tem outro lugar no mundo tão rico como nós. Esse foi o programa Momento Cidade de hoje, foi o Momento Mata Atlântica. Quero agradecer a presença luxuosa da Mariana. Mariana, meu coração bateu feliz nessa manhã, do Cláudio também, do Lula também. Dizer que a Rádio Comunidade está à sua disposição, não só o programa Momento Cidade, mas se você tiver alguma informação que considera relevante a divulgação, pode procurar aqui a Rádio Comunidade e nós vamos divulgar com toda certeza, né? Muito obrigada. Quero agradecer ao Cláudio Damião a oportunidade de desenvolver esse projeto aqui na Rádio Comunidade, ao Lula Siqueira a participação luxuosa nas carrapetas, agradecer a você ouvinte que participou, a você ouvinte que interagiu, agradecer a Dissalto Center, né? E agradecer ao Sindicato dos Bancários, lembrando que esse programa vai ser reprisado domingo às 12 horas e termino com o meu mantra, Cláudio. Digamos juntos, do fundo do coração, nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos e nenhum povo sem soberania. Muito bom dia, até semana que vem com mais um programa Momento Cidade. Bonito viver esse dia, Cláudio. Ó, e vamos terminar com a música escolhida pela Marina, em surpresa para os nossos ouvintes. Toda sexta, às 10 da manhã, você tem um encontro marcado com o Momento Cidade. Sempre um bom papo, regado a boa música. A apresentação e produção, professor Expedito e Cláudio Damião. Um programa do Coletivo 200 Anos, para quem? Cultura, debate e participação. Toda sexta, às 10 da manhã, aqui pelas ondas da Comunidade FM. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais de saba. 104.9 Comunidade FM. Você quer ouvir outra rádio? Comunidade FM, você em primeiro lugar. 104,9 Comunidade FM, você sempre em primeiro lugar. Comunidade FM, a rádio que ouve você. 104,9. Quando você ouvir esse som, saiba que vai começar em sintonia pelo ar. Sintonia Sesc Senac. Fique por dentro, pra você. Manuel de Barros nasceu no Beco da Marinha, à beira do rio Cuiabá, em 1916. E embora a poesia estivesse presente em sua vida desde os 13 anos de idade, escreveu o primeiro poema somente aos 19. Recebeu vários prêmios literários e sua obra é reconhecida dentro e fora do Brasil. Vamos ouvir do livro Arranjos para Assobio, Sabiá com Trevas, poema 9. O poema é, antes de tudo, um inutensílio. Hora de iniciar algum, convém-se vestir roupa de trapo. Há quem se jogue debaixo de carro nos primeiros instantes. Faz bem uma janela aberta, uma veia aberta. Para mim, é uma coisa que serve de nada o poema enquanto vida houver. Ninguém é pai de um poema sem morrer. Em sintonia pelo ar. Você ouviu? Fique por dentro. Sintonia Sesc Senac. Cidadania e qualidade de vida. Com o apoio da sua emissora. Rádio Comunidade. Rádio Comunidade. 104,9 Comunidade FM, você sempre em primeiro lugar. O programa a seguir é uma produção independente e todo o conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Fala Mulher, com Daniela César. O programa onde macho não se mete. Todas as sextas, das 11 ao meio-dia, na Rádio Comunidade 104,9. Bom dia! Está entrando no ar o programa Fala Mulher com Daniela César, na Rádio Comunidade 104,9, a rádio que te dá vez e voz. Bom dia, maravilhosas! Cheguei! Ui, que saudades! Gente, o dia tá lindo. Se a câmera aqui da rádio estiver assim comigo, muito pálida, assim, tipo um fantasma, vocês não se incomodem, não, é porque eu pedi o Lula para abrir as janelas, porque a vista aqui da Rádio Comunidade, ela é maravilhosa. E aí eu gosto de fazer assim, olhando essa paisagem, esse verde, essas montanhas, que quando tá sol, Friburgo fica mais bonito ainda, né, gente? É isso aí. Está entrando no ar o programa Fala Mulher com Daniela César. Aquele programa onde macho não se mete, que eu amo esse bordão. É isso aí, não vou deixar de falar, tá, gente? Então, é isso, o programa Fala Mulher, macho não se mete. No Pense Fora da Caixa desse mês, nós vamos conversar com a doutora ginecologista Marcélia Laluna. O tema de hoje é o quê? Sexo e ginecologia, isso, mulheres maravilhosas, vamos falar de sexo. Há um tempão que eu estou querendo trazer uma mulher aqui para falar de sexo, desde assim, do meio do programa, né, nessa trajetória toda do Fala Mulher, mas nunca consegui encontrar uma mulher que realmente, né, falasse sem tabus, porque apesar dela ser ginecologista, né, e ter estudado para isso, também a mulher também sofre opressões, né, enfim, todas essas demandas aí que a gente tem que ficar enfrentando no dia a dia contra o patriarcado. E aí, graças à minha querida Isabel, cheguei a Marcélia Laluna. E foi ótimo, porque nós tivemos uma conversa antes e foi super legal. Ela trouxe várias coisas aqui. Gente, fica aí, tá? Ela trouxe uma vagina gigante. Ela trouxe uma caneca maravilhosa que eu já sei que eu quero. Gente, sabe o que ela trouxe? O clitóris. Hoje o clitóris está na mesa do Fala Mulher. É isso aí. E nós temos também sorteio. Isso aí, vamos sortear um bullet com 10... Olha, vou até mostrar. Olha aqui, gente. Parece um batonzinho, você leva na bolsa, super discreto. Tá assim, ai, reunião de, né, de uma reuniãozinha assim, cansada, tá? Ai, coloca o bullet, dá uma relaxada, entendeu? Dá, tipo à noite, ai, criança já foi dormir e tal, pega o bullet. Quer uma coisa mais romântica? Leva ele para jantar, entendeu? E depois é bom, sabe por quê? É maravilhoso. Você deixa lá no cantinho, se você quiser lavar, você lava, se não, você lava no dia seguinte, você não precisa ficar perguntando o que ele achou, ou então ficar falando, não, seu pênis é maravilhoso, poxa, você mandou super bem. Isso aqui não tem esse problema, tá? É orgasmo garantido, sem esforço, sem opressão, sem injeção de paciência. Então, nós vamos ter o bullet para sortear. E aí, para você participar do sorteio maravilhosa, você entra na página do YouTube. Já tem gente aqui, ó. Cacilda Carvalho já está aqui atrás do bullet dela. Juliana Cunha também. Quero ganhar. Mulherada, só tem um, tá? A gente vai ter que aqui disputar, hein? Vocês vão entrar na página do YouTube da Rádio Comunidade, aproveita, vai lá, se inscreve, toca o sininho, entra, que lá a gente vai estar fazendo sorteio do bullet maravilhoso aqui. Bom, quero dizer que hoje eu vim para a rádio ouvindo a Déia Freitas, do Não Inviabilize, aquele podcast maravilhoso do Picolé de Limão. Quem ainda não conhece, eu super, super recomendo. E vim morrendo de rir com o episódio Fibras. Então fica aí o meu beijo querido para a Déia Freitas, do Não Inviabilize. É isso, então vamos lá. Bom dia, Juliana Cunha, que é minha produtora, que está aqui no, na rádio com a gente. Bom dia, Lula Siqueira. Bom dia. Vamos lá. Bom dia, Marcele. Seja bem-vinda ao programa Fala Mulher. Obrigada, Dani. Muito obrigada pela disponibilidade de vir ao programa, de falar desse assunto. Poxa, a gente que está feliz de falar desse assunto que é tão, tão importante e que é tabu. O quadro Pense Fora da Caixa é exatamente isso, né? A gente procura trazer assuntos tabus para esse quadro. Uhum. Assuntos que as mulheres ou não podem falar, ou se sentem intimidadas de falar. E sexo, a gente continua precisa falar. Sendo, né? E continua sendo um grande tabu em pleno século XXI. É. Gente, são coisas assim absurdas, né? Porque todo mundo nasce de um sexo, na maioria das pessoas. Com se não certeza. Nasce, o sexo também não é só feito para procriar. O sexo é para sentir prazer. E o prazer da mulher, ele é muito discriminado, rotulado, cheio de tabus, e o do homem também, porque o do homem, na verdade, eles acham que não, mas eles aprendem sexo por pornografia. É verdade. Através da pornografia, o que é um absurdo, né? É. E quando chega com a gente, querem fazer igual que tá lá na pornografia, mas não é assim, é né? Isso aí. Então, seja bem-vinda. Eu vou Obrigada. Falar aqui, gente, eu vou botar. Eu já me apeguei ao bullet, tá? Eu já tô aqui massageando ele. Ai, seu bullet, tudo bem? Então, vou pegar aqui a formação da Marcele. Olha, ela é médica formada pela UF em 2018, ginecologista e obstetra formada em 2012, especialista em sexualidade humana em 2017 pela USP, formada em terapia cognitiva sexual em 2021. Então, vamos lá, Marcele. Não calculem minha idade, por favor. Não, com certeza. Aqui a gente não tem nada. Aqui a gente, olha, Marcele, esse programa aqui não tem julgamento. Não tem, aqui, né? Tem nada. Aqui então, a gente tá pode bom. Ser quem a gente quiser. Por isso que aqui macho não se mete. Isso aí. Porque aqui a gente tem que ser o que a gente... É o único. Assim, na verdade, todos os espaços, né, eles dominam. Então, alguns a gente vai botar perfil. Então, isso aí. Fica à vontade. É isso aí. Me conta como é que é trabalhar. Me conta. Eu quero saber tudo. Eu linkei aqui um monte de coisa. Eu quero saber de masturbação. Masturbação, eu falei com a Marcele que eu tô tão animada que eu escrevi até duas vezes. Masturbação e masturbação com brinquedos. Então, assim, eu quero saber tudo da saúde da mulher, o clitóris, se tem ponto G, se não tem ponto G, menopausa. Ah, isso é bom. Vamos lá. Então, eu comecei a trabalhar como ginecologista, obstetra, fazendo a residência, e aí a gente começa a perceber que tem questões que a gente não aprende durante a faculdade, a residência em ginecologia. E aí eu comecei a buscar entender coisas que eu passava antes para psicólogos, sexólogos, fisioterapeutas, né? E aí eu comecei a buscar esse entendimento em sexualidade. E aí, por ser ginecologista, para mim, o meu interesse é saúde sexual feminina. E aí comecei a estudar e aí a gente abre portas, né? Com certeza. É muito bacana. Então, estou só no início ainda, aprendendo bastante aí. E fico muito feliz de poder cada vez estudar mais. E, assim, no Brasil tem muita gente boa, né? Tem muito... Tem um grupo muito bom de sexólogos, psicólogos, ginecologistas. Qualquer área da saúde ou não da saúde pode se especializar e estudar isso. Então, tem uma galera muito boa estudando, né? Então, já acaba não sendo tanto tabu para a gente que está trabalhando sim, com isso. Sim. A gente tem naturalidade para trabalhar, para estudar, para informar. Então, é isso. Eu acho que eu consigo... gostaria de passar mais naturalidade, mais entendimento, conhecimento. Tirar ditaduras, tirar regras, obrigações. Rótulos, né? Rótulos, né? Porque a saúde ginecológica e sexual, ela é vida, né, gente? É isso. Faz parte da qualidade de vida, dos pilares da qualidade de vida da OMS, né? Então, faz parte do pilar qualidade sexual, né? Bem importante. Eu queria conversar com você, eu queria assim, falar sobre a mulher trans, porque existe, esses dias eu estava até num, participei de dois programas também, que eu bati um pouco nessa tecla, que é sobre a questão da mulher trans, né? Uhum. Que tem, imagina, se a mulher hétero já tem todo um tabu sobre a sexualidade da mulher hétero, sim, imagina, gênero, né? Imagina da mulher trans, que além de envolver todo um tabu gigantesco, tem a questão hormonal, tem a questão, né, inclusive delas terem uma vida média de até 35 anos de idade, o que é um absurdo, né? Então, assim, mais perto, tá pedindo aqui para falar mais perto. Não, não. Não? Tá bom. Tá bom? Se você chegar mais perto, vai dar microfonia. Tá. Bom, gente, é isso, né? Então, a gente sabe aí da... Senão a gente... A mulher trans, ela não pode ficar de fora dessa... Do nosso cuidado, da nossa atenção. Exatamente, né? Aí eu queria que você falasse um pouco, você atende mulheres trans, como que fica essa questão hormonal, porque tem hormônios para tomar, né? Toda essa questão da saúde sexual da mulher trans, né? Assim, aqui em Friburgo, eu ainda não tive a oportunidade de atender tanta gente, assim. As meninas que eu atendia estavam ainda nos seus 14, 15, 16, não tive ninguém... que eu atendi depois disso. A grande maioria das meninas que eu atendi, elas já estavam dentro de uma estrutura, uma rede de atendimento. Então, são meninas que já estavam com seus psicólogos, endócrinos, que tem que ter uma rede multidisciplinar para atender. Com certeza, né? com certeza. Já são meninas que já estão dentro de uma estrutura, que a família, então tem uma